Salvador, Exército Brasileiro 209. Decolando de Salvador, está acendendo para o 070, acionado 5550. Boa tarde, o chame é 321. Zero A, pode falar presente Argo? Quebrado A, virado na curva direita A, obrigado, é 321. da 4000, depois já. Tá bom, D0 Echo, né? Na 3 não passa. Controle Salvador, boa tarde, chama a 3-1-4. Dia 8, boa tarde. pode tomar um contrato? Salvador, boa, tá? Salvador Altan, 3217, cruza 1400 pés. Claro. 3-0 na ala, se não possível voar Arbor. Salvador, Exército Brasileiro 2001. É, decolado mantendo 500 pés sobre o terreno com a proa de... Controle, boa tarde, boa noite, 67. Controle, boa noite, 67. 8.67, decolado, árvore, é, Nefa, passando 2.000 pés, solicita disponível para o de árvore. Salvador, boa tarde, voo 1620, voo Caracaju. Pernambuco, voo. Bela 35, 627 decolou, Puca, Aracaju. Bela, eu saio da Puca, 35, 627. Obrigado, bom final de semana, senhor. Boa tarde, eu vou 169. Afonado, zero decolado. Oito zero na saída, vamos,